Pô, aquilo deve gerar uma energia maneira, claro. Isso eu não sei, mas sabe uma coisa que é divertido? Toda vez que o Sérgio vai lá, cara, a gente treina sugando o Sérgio. É muito bom. Não, cara. Tem hora que os atletas rodeiam ele assim, ó. Sabe o que eu sugo bem pra caramba, cara? O HP dos meus adversários no PVP, né, cara? Pensar em formas de dar dano no Minecraft, isso é legal pra caramba, né, cara? Falando nisso, quero te perguntar uma coisa. Manda a braba. Sérgio, pra você, qual é o maior dano possível do Minecraft? Vamos começar pelo maior crítico possível do jogo. Muita gente noob igual você não deve saber, mas o machado dá mais dano que a espada no Minecraft, né, cara? Daí fazendo o machado de Netherite e encantando ele com afiação 5 e tomando força 2. Dando dano crítico no player, isso causa 27 de dano, cara. Isso, considerando que cada coração equivale a 2 pontos de vida, isso significa que é hit kill com qualquer armadura que tu use no jogo, roubado demais, cara. Qualquer armadura... Caralho, você não sabe nem dos fundamentos básicos do jogo, né, Sérgio? Mas não tá certo? Isso só vale pra armadura sem encantamento, né? Rolha de... Faz melhor noob. Ou você só conhece farm de cana, cara? Agora se tá fudido. Você é tão noob que eu nem vou tryhardar. Eu vou até falar de armas. Você pega um arco e mesmo com o seu dano variável, com força 5 encantado, um tiro na cabeça já vence. Mas daí o dano mínimo é 20, o que perde. Porque eu falei, né, cara? Ou você só conta com a sorte. Calma, Mamute. Eu nem tinha acabado ainda. Nesse caso, você usa flechas encantadas com dano instantâneo 2. Com isso, o dano mínimo fica 32. E o máximo 44. Agora sim, noob. Mas vou te derrotar usando física, né? Assim como dei um pau no Julião, né, cara? No jogo tem um bloco muito curioso, cara, que é a bigorna. E é legal pra caramba, cara. Ela tem física igual bloco de areia e cascalho. Mas só que mais alto ela cair, mais dano ela dá, né, cara? E no caso, seu máximo de dano é 40, caindo de 21 blocos de altura, né, noob? Grande coisa, baleia. Física é meu ovo. Aqui eu preciso só de dano. E no caso, usar só TNT... Já vence no dano, certo? Muito noob, caramba. Já tryhardou, cara, usando o TNT, que dá 85 de dano de cara assim. Agora vou tryhardar também, né, cara? Tentar usar uma cama no Nether ou The End já dá 95 de dano. É muito mais roubado, seu noob. Se você pegar um Creeper, ele dá pouco menos dano que uma TNT, mas em um dia com trovoadas, usando um tridente encantado, você pode artificialmente o deixar carregar. Mas o que muda essa carga aí? Muda aqui de 75. Vai para 145 de dano essa explosão dele. E agora essa cana? Você vai contar com um dano que nem vem de você, seu noob? Eu imaginei que você diria isso, planeta. Então dou opção pro mesmo dano craft do End Crystal. Essa merda pode ser construído pelo jogador. E estourando ela, dá absurdos 145 de danos. Assim como o Creeper carregado, é muito roubado, Mamute. Não tem como. Você me surpreendeu em Boomer. Eu realmente não esperava tudo isso de você, cara. Venci? Já posso ir pra casa? Abaixa a bola também, né, seu noob? Que isso, cara? Eu só inverti o sistema de luz do podcast com a adição de um T-flip-flop, né, cara? Alguém acende a luz, por favor? Enfim, você não esperava. Mas eu tenho uma carta na manga ainda, né? Nem fudendo. Sabia que o projétil da flecha no Minecraft dá dano baseado também na sua velocidade? Seguindo isso, houveram players que tiveram a ideia de impulsionar flechas com TNTs e o maior corno nisso foi o Fallen Breath. Esse cara criou um mecanismo que é uma verdadeira obra de arte, cara. Arremessando uma flecha nesse sistema, ele alinha perfeitamente as direções e ângulo do projétil e, ao mesmo tempo, solta 240 TNTs que são encaminhadas diretamente para o ponto perfeito para impulsionar a flecha. Assim, a flecha atinge uma velocidade de 17.204 km por hora e isso pode dar um dano arrombado de 1.200. Isso significa que, mesmo com um kit completo de armadura de Netherite, tudo encantado com proteção 4, negando até mais de 90% do dano, ainda é hit kill. Mesmo se você tivesse 600 corações na tela, você ainda levaria hit kill. É muito roubado, Cariani. Não tem como. Realmente. Sabe o que também não tem como? Não se inscrever nesse canal gordão. ajude o ADM doente que faz esses vídeos a não ser despejado também, usando o cupom BB100 na Groove. Além de comprar o melhor custo-benefício do mercado, você apoia esse trabalho e ganha um desconto. É isso! Mas perdeu, eu ainda não noob? Acabei. Deixa o like, deixa galera. Deixa eu falar, gordo. Falou!